Fala galera, sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu sou o Alberto GP Oliveira, estou aqui hoje com o senhor Giba. Tudo bem, Giba? Tudo bem, estamos aqui hoje. Saudades de você, cara. Faz tempo que você não participava do DGCast. Faz tempo, é porque eu estou em turnê internacional, então infelizmente não posso. Uma agenda muito ocupada, né? Agenda ocupadíssima, né? Então, de coisas absurdas. Esqueceu os amigos. Esqueço os amigos mesmo, porque eu não guardo nota fiscal dos amigos que eu compro, né? Então. É que o pessoal acha que é fácil ganhar 10 mil por mês, mas não é, né, Giba? Não é difícil. A gente tem que ir no banco depositar isso com segurança. Não é fácil, cara. Leva quase um dia, cara. É difícil. E estamos aqui hoje, então, com o DGCast número 10. Tá errado. O quê? Errou. Errei? Porque esse é o DGCast número 9, que é exatamente sobre o tema erro. Ah, nossa, verdade, cara. Ó, coincidência. Nada ensaiado. Errou feio, errou rude, né? Errei rude. Faltou o Faustão falando aqui, né? Errou! Brincadeira. Que burro. Muito bem, estamos aqui então com o DGCast número 9, o tema erro. Errar é uma coisa que faz parte do dia a dia, das nossas vidas, o ser humano. Errar é humano, afinal de contas, né, Giba? Às vezes não. Mas, assim, parar pra pensar mesmo, erro. O que é erro, errar? Como a gente poderia definir o que é o erro? O erro é basicamente quando você está esperando um resultado de algo, você está fazendo algo para chegar naquele resultado, só que o resultado não chega, né? Ou chega diferente. Quando isso acontece, né? Você errou. E aí todos vão apontar seus dedos indicadores para você e vão te julgar, né? Porque apesar de todos nós errarmos, né? Tanto profissionalmente quanto no dia a dia, erros grandes, erros pequenos, erros honestos também. Como todo mundo está errando, mas ainda existe na sociedade uma relação de que você não pode errar. Que errar não é bom. Ou senão aquele erro pequeno, como o ato de você não armar o alarme do seu carro, ou senão o de você deixar o gás aberto na sua casa e viajar pro litoral e chegar e tá tudo no chão, né? E, assim, a gente vai falar um pouquinho de erro na área do design gráfico, porque é aqueles erros comuns e como a gente evita eles de maneira até mambembe, né? Porque o design, a parte principalmente de impressão, né? Quando vai para uma gráfica, não tem volta. É um caminho de apenas ida. E o erro acontece ali por algum motivo e você vai ser julgado por ele ou, às vezes, até mesmo julgado financeiramente, né? Como acontece em alguns casos. Ser penalizado, né? Curioso isso que você falou, porque quando a gente está na tela do computador, as possibilidades são infinitas, né? Praticamente. As alterações são relativamente muito fáceis de serem feitas, porém, a partir do momento que os pixels migram para o mundo gráfico, né, viram pontos na impressão, aí já é um pouquinho mais difícil de fazer essas alterações. Hoje, por exemplo, como o design verteu muito para publicidade num meio mais digital, a gente tem um botãozinho chamado editar, que facilita demais a vida da gente. A gente consegue contornar esses erros, né? Só que ainda a gente tem a mídia tradicional, que é o quê? É aquela que é impressa, é tinta no papel mesmo, e elas não tem jeito da gente arrumar com tanta facilidade, sem ser fazendo aquelas coisas como, por exemplo, colando um adesivinho em cima, né? O que não é muito, muito bíblico, né, de se fazer, né? Não é. E o design, ele tem muito disso, né? As agências hoje, elas trabalham muito para evitar esses erros, principalmente em produções gráficas que vão ser distribuídas em grandes quantidades, ou até mesmo a gente pode falar da TV, né? Que eu já vi até algum tempo atrás comercial de TV com erro de português, que passou assim, a gente fica pensando, como é que isso passou? É verdade, porque existe uma equipe, né? Eu já trabalhei em televisão, tem, além das diversas pessoas envolvidas, tem um cara que ele serve só pra revisar todos os comerciais, mas na verdade, assim, nesse momento ele tá revisando somente pra ver se segue todas as regras do CONAR, se vai ter, se tem bebida, tem que falar beba com moderação, né? Esse tipo de coisa. Se tem remédio, tem que falar que esse medicamento é contraindicado em caso suspeita de dengue, né? Esse tipo bem de rápido, coisa, né? Mas assim, ele seria um gargalo, não é responsabilidade dele, mas se ele tá vendo um erro de português, assim, eticamente não custa nada você falar pro produtor do comercial que tem um erro ali, né? É. Eu queria puxar uma observação que você fez a respeito que todo mundo erra, né? Mas sempre quem erra recebe os indicadores apontados pra si, né? Sente toda a ira da sociedade porque Deus fez o homem à sua imagem e semelhança, né? E se o Deus é um ser irado que castiga, a sociedade castiga muito também, né? Mas assim, a gente, enquanto designers, a gente tá muito sujeito ao erro e quando a gente erra, a gente não tem perdão. Tanto os colegas, vamos dizer assim, que vão falar, nossa, que nem a gente fez agora com esse erro de português na televisão, né? A gente já apontou o dedo, olha lá, como que deixa passar um negócio desse? Também quando a gente faz um erro num projeto gráfico, não só os colegas, como os clientes, e muitas vezes vamos ser penalizados até financeiramente. Mas enfim, existem alguns erros que são mais comuns, né, Giba? A gente separou aqui alguns. É, o primeiro é o Deus Ex Machina do design gráfico, com erro, né? Que é o maldito do português. Português, né, cara? Erro de português é... Português não é fácil mesmo, cara. Português é uma coisa que ele escapa, ele tenta escapar pro errado ali a todo momento, ele é o saci pererê dos problemas, cara. Ele quer pular, ele quer fazer bagunça, ele quer deixar você em dúvida, ele quer que você entre no Google e jogue a palavra lá pro Google perguntar, você quis dizer tal coisa? É. Aí você fala, nossa, como que escreve assassino? É, né? Sabe que... Eu lembro que tinha um site, não sei se ele ainda existe, que chama Google Fight, né? Briga do Google. E você colocava dois termos, né, nesse site, e ele fazia uma busca no Google entre os dois termos pra dizer qual que aparecia mais vezes, sabe? Então, às vezes você podia usar isso justamente uma dúvida de uma, como escreve uma palavra, e aí, no final, ele vinha uma animaçãozinha, tipo Hero Stick Man, assim, sabe? Aí, pá, pá, pá, pá, pum! Aí um chutava o outro pra longe, e o vencedor é... Aí aparecia a palavra que mais tem... resultados na busca do Google, né? Ó, ele tá no ar aqui ainda, eu tô vendo aqui agora, vamos colocar aqui, ó, assassino com dois S's nos dois casos e depois assassino com um S só. Aí você coloca um versus o outro e clica em fight. Aí ele faz a busca, fica esperando, deu, ó, assassino tem nota 100 e assassino uma nota 3. Nesse caso... A vitória foi inquestionável, né? Não, claro. Mas assim, a questão do... Mas o que você acha desse erro do português, Gibas? Assim, qual que é a gravidade dele? Quem tem responsabilidade por isso? Eu acho que a pior gravidade que tem do português é a do português, cara. Porque ela... Assim, a gente tem na sociedade uma ideia de que você tem que falar certo, você tem que escrever certo. E além do negócio ir errado, você acaba ferrando porque o pessoal vai pegar você pela língua. Né, vai na língua escrita ali, dizendo. É, eu acho que a gente às vezes esquece, né? A gente esquece muito que tem profissionais que são, você pode pagar pra ele trabalhar junto com você. Designer, cara, não é redator. É igual eu falo. Eu trabalhei num lugar bem colocado. Muitas agências não têm redator dentro da agência. Eles pegam um serviço terceirizado e deveriam ter redatores, né? Porque eu trabalho hoje com um cara que é redator, né? Eu mando todo o texto pra ele. E eu fico impressionado que ele encontra algumas coisas que não são só erros, letras trocadas, ou se não é igual a gente falou do assassino, mas também a maneira de escrever, sabe? A ideia de escrever, a ideia se ela tá passando direito. Esses caras, eles são... Não só sintaxe, muito... mas também semântica, né, Giba? Semântica, né? E às vezes você acha que tá com um texto lindo e maravilhoso, só que na hora que você vai ver que tá aplicado na peça, né, não fica legal. Não funciona. Então, eu falo pra todo mundo, se você tem, não assim, um professor de português, mas existem serviços de redatores, existem redatores freelancers, igual existem designers freelancers. Eu trabalhei uma vez numa agência também que, igual eu já tinha falado anteriormente, que havia um redator dentro da agência, uma pessoa que era responsável de olhar tintim por tintim no português ali. E às vezes não era fácil. Muitas vezes você vai trabalhar com palavras em inglês também, né? Como que faz numa dessa? Aí você precisa de um redator de língua inglesa. Mas a gente tem que parar de olhar que a gente não sabe o português da maneira correta, quer dizer, né? A gente, ninguém sabe corretamente, mas a gente pode diminuir isso tendo amizade com o redator ou se não trabalhando junto com esse tipo de profissional. Essa questão do português realmente ela é complexa, primeiro porque o nosso idioma é um idioma bastante complexo de fato, né? Os idiomas derivados do latim, de forma geral, tem uma complexidade de conjugações verbais infinitas, né? Tem uma complexidade. E tem um outro fator que é interessante, que é, não sei se eu posso tecnicamente falar isso, mas acho que dá para entender a analogia, é como se existissem diversos dialetos do português brasileiro pelo Brasil afora, né? Então a gente tá aqui, vai num eixo São Paulo-Minas, a gente tem um jeito de falar, né? São Paulo e Minas já tem uma certa diferença, conforme a gente vai indo pro norte ou mesmo pro sul, vai alterando um pouco a forma de falar, e às vezes até algumas palavras, mas mais o jeito mesmo, a forma de construir as sentenças e as ideias. Então, o que que é o português? Esse português que foi dito norma culta, quando que ele foi dito norma culta? Por quem? Tem toda essa questão que acho que não cabe aqui pra gente, mas que torna o desafio, vamos chamar assim, o trabalho de escrever um texto em português algo sinuoso mesmo, assim, né? Você tem um... O português, ele é escapista, né? A língua, ela é escapista, né? Você tem uma chance de escorregar muito grande, né? Mas acho que essa solução que você colocou de ter um profissional especialista nisso, mata, acaba com essa possibilidade, né? E no caso de ter um erro, por então a gente, você, vamos fazer algumas situações aqui, você trabalha numa agência, que nem você citou que você trabalhava em uma agência, e sai uma peça com um erro de português. Você é um designer freelancer e também sai uma peça com um erro de português. De quem que é a culpa, vamos dizer assim? Porque que nem o Homer Simpson diz, a culpa é minha, eu coloco em quem eu quiser, né? Não, a culpa é de quem... A responsabilidade, vai. A responsabilidade de quem fez a peça ou de quem corrigiu, no caso, se houver um redator ali. Eu já vi coisa passar direto por redator também. Assim como você vê nos jornais que existem erratas, às vezes até de português, né? Eu fico pensando, às vezes, que muitas vezes a culpa é de quem fez mesmo, né? Muita gente... No caso, foi o designer, então a responsabilidade é dele. Ele escreveu errado, ele precisa assumir isso. É dele. E assim, certo. Quando o cara é freelancer, eu acho que é mais complicado ainda, porque vai cair tudo em cima dele. O custo, a produção daquele material que já saiu e assim por diante. Ou senão, há forma de tentar diminuir isso. Eu sou contra o tal do papelzinho, né? Que o cara vai lá, imprime 1 milhão de adesivinhos e coloca em cima, né? Ah, fica muito feio. Eu tô meio contra isso, né? Porque é difícil, porque a pessoa olhando aquilo ali, ela automaticamente já vai flagrar que tem um erro. Você até potencializa ali que tem um erro. É como se você colocasse uma setinha assim, escrito erro, né? É erro, tem um erro aqui em português. E às vezes, eu fico pensando, eu vejo algumas atitudes dentro de agência, já vi também várias, até fora, que a ideia de você jogar o erro pra frente. Por exemplo, sai uma peça, o grupo de trabalho ali não tem um redator. Eles pegam um boneco disso, entrega pra todo mundo ler. E aí todo mundo assina, falando, ah, eu li, tá certo, peraí. Mas e aí? Aí esse negócio bem errado, todo mundo se ferra junto? O que que é? Ou alguém ali que não viu o erro, né? Existem essas questões que eu vejo, assim, que são muito erradas. O certo mesmo, eu acho, é mandar pra um redator, né? Até quando você tá trabalhando com mídia social, que você usa, às vezes, uma linguagem muito mais despojada, né? É necessário ter uma atenção em cima daquilo, né? Porque algumas palavras são muito regionalizadas. O tal do why, igual você não pode usar em outros lugares, que ninguém vai entender o why, igual a gente fala aqui em Minas com tanta facilidade, né? E às vezes eu vejo que essas formas de tentar acertar na marreta dentro do ambiente de trabalho são muito erradas, sabe? Aí todo mundo vai ficar julgando um ao outro, né? Apontando, oh, vejam, ele passou o negócio, passou por ele e tudo mais. Aí todo mundo erra junto, esse erro fica de boa. Todo mundo, não. Assim, o que eu acho um pouco complicado é o seguinte, a agência não tem um redator. Ponto. Eles não mandam para redator. Ponto. Dá isso 100% na mão do designer. Aí dá um problema, fala, ah, vou arrancar do teu salário o que você fez por causa desse erro, o prejuízo que a gente vai ter. Se é a agência, ela que agencia também um redator ali, fazendo esse tipo de serviço, fazendo muito bem também, né? O cara pode fazer ali, fazer um freela também. Outro erro comum que acontece bastante é no trabalho com cores, né, Giba? Fim do mundo. É a encarnação do demônio. Tem duas coisas. coisas, né? RGB e CMYK. Acho que é importante a gente colocar aqui, né, os dois modelos de cores que a gente trabalha no computador, o RGB e o CMYK. Acho que a maioria das pessoas conhece, os mas... Os dois mais famosos. Isso. Porque existe LAB, existem outros também, que muitas gráficas utilizam como base. E que o RGB a gente costuma utilizar para quando vai fazer um trabalho digital e o CMYK para quando vai fazer um trabalho gráfico, um trabalho impresso. O RGB, ele funciona como a luz, emissão de luz, e o CMYK, ele funciona como pigmento, né? Ele absorve, é como a tinta que absorve a luz e emite o restante. Eu gosto de dar um exemplo mais simples ainda. É o seguinte, quando você olha para uma tela desligada, ela é de que cor? Ela é preta. Ela é preta. Então você tem que fazer o branco passar por ali para você ter uma imagem. Legal. Isso é o RGB. Quando você olha para uma folha de papel, ela é branca. Aí você tem que tampar esse branco com a cor. É. Aí legal. Isso é o CMYK. Perfeito. Agora, aí que tá. O problema maior que tem é a galera que vai lá, faz o arquivo RGB, esquece de calibrar, aí vai lá no botãozinho converter para CMYK, aí, meu amigo, aí já era mesmo. Não ele vai faz... ficar certo nem para um lado, nem para o outro. Isso, porque ele faz automaticamente, né? E o modelo de cores RGB, ele consegue reproduzir mais cores do que o modelo CMYK. Então, as cores que estão fora do espectro do CMYK, ele vai adaptar, né? Ele vai tentar compensar digitalmente aquilo por um algoritmo, que não é muito simples. Até aqui, quando eu trabalho com os meninos aqui na parte de computação gráfica, a gente vê como é que esse algoritmo que faz isso e muitas vezes não dá. E é complicado também, ao contrário do CMYK pro RGB também. Acontece alguns problemas grandes quando o cara, por exemplo, começa a trabalhar com uma mídia impressa e quer levar essa mídia impressa, por exemplo, para uma rede social, para um meio digital, para TV e assim por diante. E aí vai dar diferença também. Aí tem um problema, cor institucional, que é muito enjoado, né? E normalmente eu falo para todo mundo: faz dois arquivos, começa a trabalhar, vai fazer impresso, já começa do início lá, atacar o CMYK lá e não converte, não, pelo amor de Deus. Sim, já vai desde do começo trabalhar pro seu output, né? Pro seu destino final. Se você vai imprimir, já começa do CMYK. Existem hoje, eu já trabalhei com isso. Existem hoje, por exemplo, na área de impressão grande formato, os caras trabalham muito com isso, essas impressoras grandes, como 8000S da HP, as Mimax grandes, essas empresas, elas têm uns programas que são aqueles Reapers, que são os programas que eles fazem a ponte entre o desenho dentro do software ali que você está usando, Illustrator, Photoshop, etc., e a impressora. Muitos desses Reapers, você consegue já mandar para eles em RGB e o filho da puta da impressora do Reaper consegue chegar muito próximo do CMYK. Tanto é que hoje você vê que essas impressoras, mas nesse caso, apenas. Elas trabalham com uma gama maior nesse CMYK. Exatamente porque é para um público que não é, digamos assim, muito offset e eles querem rapidez, né? Porque você trabalha com lona, trabalha com diversos substratos diferentes. Então, normalmente, você consegue assim, até mandar um RGB ali e ele passar desapercebido, porque a lona brilha de uma maneira diferente, o vinil, ele brilha de uma maneira bastante diferente também da mídia. E tem isso também, né? Que o brilho, muitas vezes, atrapalha a cor original. Por isso que no manual de identidade de muitas empresas, as empresas já colocam qual é o tipo de papel e gramatura que eles usam nos seus documentos internos, né? E aí tem em softwares de design, como geral, vai tratamento de imagem, como o Photoshop, existe formas de você contornar isso, né? Tem jeito de você, se você está trabalhando no RGB, o que você não deveria, né? Mas enfim, de você já configurar os perfis de cor que você vai trabalhar no CMYK, que a impressora trabalha no CMYK, e ele te mostra as cores que estão fora, né? As coisas que você está trabalhando que não estão, que na hora que for ser convertido para o CMYK, ou na hora que for imprimir, que vai dar ruim, né? Que vai ter uma distorção. Você pode já tentar ir trabalhando de antemão, porque às vezes você também já recebe o arquivo em RGB, você não tem como começar do zero, então você precisa contornar a situação. Os próprios softwares, né, te dão alternativas para você já perceber isso antes de mandar para a gráfica. Isso é bastante importante, né? Bastante interessante. É, ficar menos pior, né? Novamente, o erro vai cair na sua mão e a responsabilidade, quer dizer, e aí você pode até dar uma de Homer Simpson, a culpa é minha, eu coloco quem eu quiser, colocar na gráfica, né? Mas a gente sabe que... Por isso que eu falo pra todo mundo, assim, ah, qual gráfica é melhor? Eu falo assim, cara, melhor gráfica é aquela gráfica que imprime as coisas da maneira que você quer, cara. Porque existe diferença, assim, de gráfica pra gráfica, porque todo mundo compra tinta de locais diferentes, compra substrato de locais diferentes, até uma eu trabalhei muito tempo com impressão digital do grande formato, acontecia uma coisa muito interessante, assim, era visível, você vê o tanto que algumas cores eram diferentes de uma máquina, de uma impressora para outra. Era engraçado você perceber que nas HPs, o amarelo, ele era muito esverdeado, enquanto nas Epsons grandes ou nas Mimax, o amarelo era amarelo mesmo. Você tinha que fazer, nossa, você tinha que fazer um trabalho, assim, de ver como é que ela ia reagir a vários tipos de amarelo e ter uma tabelinha para ver, ó, ela vai responder com esse amarelo. E assim, as gráficas hoje, é por isso que a gente fala, você trabalhar só com uma é bom, porque os caras vão saber qual que é o seu perfil de cor que você usa e vão saber também, assim, ah, isso aqui veio um pouco errado, sabe? Normalmente as gráficas avisam você quando você manda com um perfil de cor errado, alguma coisa. Mas se você tendo uma gráfica, assim, que tá te respondendo legal, fica com ela. Ah, mas ela é mais cara que a outra tá mais barata. Esse que é um problema. É visível você ver trabalhos de algumas empresas que o cara fica pingando de uma gráfica na outra e você sente diferença na qualidade. A diferença entre material e outro, né? É cor, tudo diferente. Porque Sim. tem um cara ali que é impressor, tem um cara ali que vai ficar por conta de olhar isso pra você, sabe? Por isso que muitas vezes a gente vê, né, em vídeo, assim, os caras avaliando impressão, eles vão na gráfica e ficam assim, ah, bota um pouquinho mais de magenta, tira um pouquinho, porque os caras estão fechando pra fazer tiragem muito grande, né? E tudo sair com a cor direitinho, né? E aí, a gente falando de imprimir, né? Aí tem outro erro, que é mandei imprimir errado. Que tipos aí, de errados? Errados. Mandei pra imprimir de um tamanho... Não era o tamanho que eu queria, por exemplo, né? Que delícia, né? Não botei o logo do patrocinador. Não coloquei o logo do patrocinador. Oh. É uma festa, é uma rave com 938 DJs. Eu esqueci de colocar 400 deles. Nossa, depois que o negócio sai, cara, não tem mais jeito. Aí é pegar, segurar os polegares dentro das palmas da mão, deitar na cama e rolar e chorar, cara. Chorar a noite inteira, porque não tem jeito. Nossa. Eu já mandei coisa que era, por exemplo, para imprimir A5, já mandei imprimir A3 sem querer. Nossa, super emocionante. Uma pequena diferença de tamanho, né? Por sorte, a gente usou como cartaz, né? Foi bom, né? Foi bem... Foi tranquilo nesse ponto. E eram quantas cópias, Dima? Era mil. Só que na hora que chegou o pacote, sabe? Quando gela espinha, você fala assim, não foi isso que eu pedi. Aí você já pensa assim, ó. Assim, será que tem dois, um do lado do outro no pacote? Aí você olha, não. Aí eu falei, nossa, gente, chegaram os cartazes, né? Aí você... Ué, mas não eram assim? Ficaram bons, hein? Ficaram bons. E os folders? Ah, os folders estão chegando aí, ó. Só que vai precisar de um pouco mais de dinheiro, né? Eu já vi, por exemplo, impressão grande formato, cara. Assim, os caras errar tamanho. Isso é 9 por 3 metros, o cara jogar, quer dizer, 90... Por 30 centímetros e o cara mandar com 900. E aí, simplesmente, chegou lá na boca, a galera vai ver o tamanho e vai falar, vai, imprime aí. E é infernal, cara, isso. Você tem que olhar muito bem antes de mandar imprimir as coisas, cara. Porque vai que você erra o tamanho, né? Milímetro e centímetro também. Normalmente, eu falo sempre, gente, usa milímetro, usa centímetro não, que vocês vão embananar com isso. E é incrível, cara, assim. É aquela sensação, você vai na livraria, vai comprar uma régua, eu queria uma régua de 300 milímetros. Aí a moça, não tem, você tem de 30. Eu falei, que bom, eu vou levar essa mesmo. Né? Pode ser essa então. É, isso é uma questão bem complicada, porque de fato, a não ser, salvo casos de gráfica rápida, que você faz uma impressão de uma tiragem bastante curta, as tiragens de impressão são... numerosas, né? Você tira no mínimo 500, 1000 cópias, né? Quando não mais que isso, né? Mil, eu falo assim, mil é o melhor pra dar retorno financeiro, cara. Questão de custo e retorno, né? É igual campanha publicitária aqui de vestibular. São 25 mil panfletos, cara. Imagina, sai errado, esses 25 mil cartazes o cara te entrega, que lindo. Você fala, vou morrer. É aí que a importância de fazer a prova, né, Giba? Fazer uma versão de prova e passar, como você, nem você brincou, o pessoal assinando, né? Mas passar por quem tem que revisar cada detalhe. Se possível, ter uma lista, né? De tudo que precisa constar, de tudo como tem que ter. Muitas vezes as gráficas hoje elas não fazem mais prova, por causa que tá muito bem fechado, porque todo mundo usa o meio digital. E pro cara, às vezes, passar, por exemplo, uma offset, uma prova sua, ele vai ter que passar junto com o trabalho de outro. Aí vai sair, tipo, vários dos seus. estudou ali e vão ser jogados fora. É engraçado assim... É, porque se você for fazer a prova num outro meio de impressão, não é exatamente uma prova, né? É, não é exatamente uma prova. Se for imprimir numa impressora comum, por exemplo, só pra ver como vai ficar... Pra tamanho, a nível de tamanho, dá, né? Por exemplo, quando eu faço, por exemplo, flyer, essas coisas, eu faço uma colorida pra dar uma olhada, assim, no tamanho, sabe? Principalmente fonte. É, tamanho de texto, né? É, porque muitas vezes a tela engana a gente pra caramba, né? Completamente. Você vê o tamanho 12 na tela, é lindo, mas no papel é gigante, né? É, e por exemplo, eu já passei por um negócio há uns meses atrás, que foi assim, na tela tava muito bom, né? Usando a Helvética, pra variar a Helvética. Deus, obrigado pela Helvética. Helvética usando... nossa de cada dia nos dá eu. É, usando a Helvética, né? Mas era um trabalho que tinha muito texto, né? Infelizmente, tinha que ter muito texto. E na hora que eu não fiz prova, porque tava lindo no monitor, mandei pra gráfica lá, e o pessoal da gráfica, que já trabalha comigo há muito tempo, eles mandaram de volta falando assim, ó, a menina falou, ó, a gente fez aqui um teste na laser e não vai dar leitura, vai ficar muito próximo a letra da outra, não vai dar leitura, não vai ficar legal, ou se aumenta isso ou... aí tivemos que aumentar o tamanho do material, né, um pouco, porque não tinha jeito de escapar daquele monte de texto, que era institucional, era complicado e tal, e aí veio de cima, né, que fala assim, não, tem que ter todo esse texto aqui chato pra caramba, aí você fala, ah, mas que ninguém vai não ler. Ninguém vai ler. Não, não ia ler nem se tivesse a Helvética lá, cara. Porque ficou muito pequena a letra. E é aquela sensação que você tem que toda grid não cabe o texto, né? Isso que você tem. Você pode dividir em 7, 11, 15 colunas, não vai caber, não, né? Não vai caber, cara. E é sempre assim. Aí é aquela mesma sensação. Você faz um projeto gráfico, quando vê você... faz a grid, faz, tá tudo lindo as caixas de texto, aí você vai colocar o texto ali pra valer, o texto não fica da maneira não que cabe. Você quer, sabe? Não cabe, ou senão falta, né, naquela massa de texto. E a questão de mandar imprimir errado, né, sobre tamanho dá pra fazer uma provinha, sobre leitura eu falo assim, faz uma prova na impressora laser, cara, porque a já de tinta, né, ela tem o ponto muito zoado e esses cartuchos tudo vagabundo, né. E aí, pega ali uma, como é que fala? Uma laserzinha boa da HP, faz a prova ali. Claro, a laser, ela deixa tudo muito brilhante. Sim, é um negócio, aquela, é meio perigoso. Aquele couchê quase, né? Aquele couchê, né? Aquela cobertura, assim, cara, que você passa o dedo em cima, você fala assim, segura esse brilho, John. Aí o cara fica... É, mas pra esses testes de legibilidade, funciona muito bem, né? Funciona, dá pra você tirar um pouco, porque o ponto da laser é bem pequenininho, né? Mas não é tanto igual uma offset, né? Mas depois que você pega a manha numa gráfica, você pega ali uns mostruários com eles, você sabe mais ou menos assim, ah, esse aqui tá legal, esse aqui tá bacana e tal. E aí, gente, você tá todo lindo, maravilhoso, cocotoso, né? Aí você lembra de fazer a sangria, né? O que é sangria, Alberto? Que você que manja? É sangria? Sangria, vampiro tá aí voando. É aquela bebida, não é? Que serve em algumas bebida, festas. Sangria. Com base no vinho, né? Poxa, você vai tomar um poxa. Ó, a sangria é aquele espaço que você deixa o conteúdo da página estourando o limite da página para que não fique aquele branquinho na hora do corte, do refilamento na impressão, não é isso? É, a sangria, cara, olha o nome, que ela tá sangrando para fora, tá assim, você não tá conseguindo segurar sangue. Muita gente não entende, cara, o que é sangria. A galera faz aquela técnica que é o quê? Jogar um centímetro para dentro, sabe? Joga tudo um centímetro para dentro para não ter problema na hora que for filetar, vai não vai cortar texto. Né? Na verdade, você tem que deixar a margem para dentro, só que você tem que pegar o fundo do teu trabalho, por exemplo, o fundo do seu trabalho é vermelho. Você deixa ele uns 2, 4 milímetros para fora. Mais, né? A mais, né? Por quê? Ou se é uma foto também, né, Giba? Às vezes uma foto. Isso, claro. É uma área de segurança ali. Por quê? As pessoas têm que entender, cara, que o papel, quando vai sair da gráfica, ele vai... passar por um corte. E esse corte, cara, ele é feito por uma lâmina. Pode ser a lâmina mais fina do mundo, com um caralhésimo de milímetro, que vai dar uma comidinha de um lado ali ou de outro, né? Sim, não, e não tem aí, como ser 100% exato, né? Exato, não é 100% exato. Por isso que a sangria, é legal você mandar as coisas pra gráfica com a sangria, porque na hora que for montado lá e for passar, não tem problema se der uma rasgada, né? Ou senão você pode fazer todos os seus trabalhos com fundo branco, né? Pro resto da sua vida. Não se preocupa com a sangria, né? Você fez a sangria, sangria branca, né? É branca. E muitas vezes a gente percebe que a sangria, ela aparece hoje, apesar que hoje as gráficas estão muito mais espertas, né? É, eles fazem... Muitas vezes você vê que a sangria acontece muito num arquivo, às vezes, no canto da folha. Você vê que, assim, vários panfletos ficaram todos, assim, uma quantidade, assim, de 1.050 ficaram com o cantinho branco. É porque aquilo ali estava bem no canto da folha. Mas, normalmente, quando a gráfica vê isso, ela já fileta ali também, todo mundo igual, né? E é bem perigoso não fazer sangria, né? Porque, às vezes, vai ficar com uma moldurinha em volta do seu trabalho. Fica bem feio, né? Se você tá usando um fundo colorido ou se você tem uma foto, se não chega até o limite da página, fica esquisito, né? Fica amador, né, Giba? É, o próprio sinal de TV, cara, se você for ver, o sinal de TV, ele vem um pouco maior do que é mostrado na TV. É verdade. Tanto é que tem algumas TVs que ela tem um modo que chama Just Scan, que ela joga pra tela o sinal total da TV. E dá pra você ver o que sobra um pouquinho, sabe, do William Bonner ali, né? Tem lá de fora. A sangria digital, né, Giba? Sangria digital, cara. E é importante ressaltar, né, assim, a sangria, ela é justamente pro fundo, pra uma foto, um box, uma forma, alguma coisa assim, não para o texto, né? O texto, ele fica numa margem de segurança, né? A não ser que você seja um cara ultra, mega, super experimental, né? Pelo amor de Deus, né? Você não, pelo amor de Deus, joga o texto pra dentro, né? O texto vai na margem de segurança. O que vai na sangria é só o que pode ser cortado pra fora, né? Isso. Eu, pessoalmente, eu tento jogar o texto o máximo possível pra dentro, sabe? Porque vai que, né? Vamos ver, né? Agora, cara, agora, assim, se eu for pra acabar mesmo com todo mundo, eu acho que o melhor... mais terrível erro, cara, que é o erro que, assim, ó, você foi lá embaixo nos ciclos do inferno de Dante. É o ato de você ter começado um trabalho sem ter feito o contrato. Isso a gente já falou, né, Giba? Vamos fazer a nossa própria propaganda nos 10 pecados do novo designer, né? Cara, e assim, cara, você tem que apanhar de chibata, cara. Você tem que apanhar de chibata, cara. Toda vez que você não faz um contrato, um gatinho morre, cara. Você tem que... Ah, mas eu sou freelancer, pelo amor de Deus. Vamos fazer contrato, gente. É, o contrato é básico, né? De gaveta, cara. Faz o contrato de gaveta, cara. Pelo amor de Deus, não vai me começar a trabalhar num projeto. Ah, não fiz contrato, cara. Que você fica naquele sequestro, né? O cara te sequestrou, né? Porque vai acabar se você não tem um contrato. Lógico que você pode até dar sorte de estar trabalhando com uma pessoa de boa fé e que vai te pagar e tudo. Mas, né? Diz na lenda que pessoas de boa fé não existem mais. Ou você pode... Às vezes a pessoa não é nem uma questão de falta de caráter, é uma questão de falta de grana. Quer dizer, né? Mais ou menos. Mas a pessoa faz... Ela tá com a melhor das intenções, né? Por isso que ela tá lá em algum dos círculos do inferno de Dante, né? Tem um círculo lá das boas intenções, né? No inferno de Dante. Mas, enfim. Só que ela tá sem dinheiro, tá curto ali, ao invés de sacrificar a gasolina, ao invés de sacrificar o seu escargot, ele vai sacrificar o designer, né? Não, é. E aí não. Você acha que é fácil ganhar 10 mil, cara? Não é fácil, né? É difícil. Então, não é fácil, é difícil. Se você não deixou lá de alguma forma registrado, provado, que vocês fizeram um acordo, o que que era o conteúdo desse acordo, né? O que que previa o direito e o dever de cada uma das partes, você tem uma grande chance de não receber esse dinheiro. Quem ainda continua cometendo esse erro, tá garoteando muito, né, Giba? Não, cara, assiste o filme Advogado do Diabo lá, cara. Você vai ver, aquilo ali é a vida do designer, cara, que não faz contrato direito com as pessoas, cara. Ele vai lá, busca tua alma lá. Porque até a questão, essa semana mesmo eu tô conversando com um amigo meu que ele tá passando um aperto lá, não fez o contrato direito. Quer dizer, ele fez o contrato, só que não colocou a questão de refação. Tá lá na quinta, oitava refação, já quase chutando tudo. Aí o cara vai chutar, quebra contrato. Exatamente. Por isso eu falo, cara, amarra direitinho o contrato, arruma aí um advogado aí, qualquer pessoa, pra pelo menos amarrar esse contrato pra você, cara, pra você não deixar passar. Igual você falou, tem direito e tem dever. Assim, não é só a pessoa que tá fazendo o projeto que vai ter que mandar nele. Não, tem os dois lados, né? Então, gente, pelo amor de Deus, não erra feio, não erra rude desse jeito, não, ao ponto de não fazer. Cara, eu quero muito, assim, que você que não faz contrato, cara, depois fica chorando, que o Faustão aparece na porta da tua casa e fala assim, errou! aí, puta, cara. Cara, faz meio que seja um contratinho de gaveta, cara. Não deixa passar isso, não. Como eu não falei... Não deixa cair em mãos erradas. Lá no episódio 2, né, do DGCast, que é a parte 1 dos 10 pecados do novo designer, a gente falou bastante sobre essa questão do contrato. Inclusive, colocamos um modelo de contrato lá no nosso post, no nosso site dgcast.com.br. E existem diversos outros modelos na internet. Se você puder, procura um advogado, de preferência um que tenha uma noção do mercado de comunicação, como funciona. Ele vai te ajudar a amarrar. Fala para ele tudo que pode acontecer e dar errado. Essa questão de refação, questão com de... Com outros profissionais também, para saber, porque aí aprender você, com os erros. Você consegue deixar um contrato justo e que não vai dar margem para te dar dor de cabeça. Vamos resumir assim, dessa forma. E assim, igual eu falei rapidinho aí, que é a... Procura outros profissionais. É, isso é importante. Aprenda com os erros desses outros profissionais, sabe? Não pergunta, conversa, sabe? Ou seja, muitas vezes o erro dentro de agência é quase que um esqueletão lá, que fica dentro de uma mala, só fala sobre os acertos, né? E assim, uma vez eu vi uma coisa que aconteceu que foi um erro causado, cara, por terceiro, até pra acabar. Como assim? Queria deixar com vocês essa história tão bonita. Esta parábola. Não, aconteceu foda mesmo, cara. Eu trabalhei num lugar, uma agência, não vou citar nomes, obviamente, e era uma agência até grande, ok, bem organizada, né? Haviam redatores, né? E foi interessante que a agência havia pego a conta de uma empresa que havia outra agência de olho. Essa empresa resolveu fazer alguns empréstimos, alguns assim na casa de 50 mil, e muita coisa mesmo, e foi o primeiro trabalho. Aí fizeram com todo cuidado, né? Toda aquela questão assim, o cliente novo. Não que eu estou falando que o cliente tá velho e a gente começa a chutar o cara. Pelo amor de Deus. No começo, mas, assim, sempre... Sempre o primeiro trabalho, vai ser o trabalho que ia aparecer num evento muito grande. É o primeiro encontro, né, Giba? Tem que levar rosa, né? Tem que levar... Tem que levar o vinho canção, chama pra tomar no cemitério, né? Assim... comprar um house preto, essas coisas, cara. Muito bem, nada, cara. Que coisa horrorosa. Terrível. Aí, a agência que tava fazendo lá, ela tava bem animada, né? Todo mundo ficou bem envolvido com o projeto e ficou pronto, né? Foi mandado pra gráfica, né? Foi feita as correções antes, que não haviam tantas. Quando chegou os impressos, todos eles tinham erro. Tipo, aí vocês perguntam, mas como assim erro, né? Havia dois erros. Havia um erro no telefone da empresa, na última página, e havia também um erro no logo da, digamos, da agência. Nossa, o erro saiu fora da sangria. Aí foi aquele escarcel, né? Pô, quem isso que é o responsável por isso? 50 mil cópias, é isso? 50 mil. Nossa. Com o telefone da empresa errado. Nossa. E aí pegamos os bonecos que haviam sido feitos antes, e os bonecos estavam certos. Abrimos o PDF, foi pra gráfica, o PDF estava certo. O que aconteceu? Tava muito em cima do prazo, né? E aí, na época, o diretor lá de produção, ele pegou e falou, eu vou chamar os caras da gráfica, porque o erro aconteceu lá na gráfica. Eles chamaram o pessoal da gráfica compareceu, e o cara assim foi bem direto, vai que alguém mexeu nisso, mas cara, mudaram o telefone, né, mudaram o arquivo, né. É muito grave isso, né. Muito grave, aí a gente começou a achar, por exemplo, o dono da agência, ele começou já não a conversar tanto sobre isso, né, ficou um clima de mistério no ar, né? E aí foi onde surgiu, né? Depois de muito tempo, né? Me contaram o que aconteceu, porque foi na época que eu tava saindo da agência, e eles falaram pra mim que foi o seguinte, né? A gráfica em questão, ela era parte dessa agência que queria essa conta. E os caras, no ato lá, pegaram, trocaram pra entregar o negócio errado. Por sorte, não entregaram pro cliente errado, deu tempo de fazer outro. Mas olha só que sacanagem, cara. Vocês acham que o mundo é belo? Sabe o que tem lá fora, cara? Só dor e escuridão, cara. Meu Deus cara. Do céu, isso é demais, né? Sabotagem, cara. Sabotagem total. Eu já vi, por exemplo, funcionário de gráfica que tava de aviso sabotar trabalho também, cara. Olha que maluquice, né? Sabotar assim, de errar e falar tchau, gente, né? Aí eu já falo que é um erro da filha da putagem, né? Ah, sem dúvida, né? Eu acho que é a deixa pra gente encerrar o programa de hoje, né, Giba? Claro, errando. Número 9, não 10, o 9. Eu acho que você tem alguma consideração final que você queira... Ah, cara, todo mundo erra, cara. E se alguém apontar o dedo pra você que você errou, cara, quebra o dedo dessa pessoa e fala assim, Hadouken! Porque, todo mundo bem. Erra. Os erros acontecem, sabe? E se coloca em posição de saber também receber que você errou, né? Aceite que você errou. Sim, isso é importante também. Aceitar, até assumir quando for o caso, né? É, quando for o caso, não jogue o erro no cachorro, não jogue o erro no gato, sabe? É, não jogue o erro nos lugares, né? Não jogue o erro na companheira, no companheiro, né? É, no colega de trabalho, às vezes tem pai, na mãe. Nossa, cara, que assim, muito, muito tensivo isso. Às vezes, muita gente perde amizade dentro de ambiente de trabalho porque joga o erro em cima do colega de trabalho, né? É verdade. E assim, cara, todo mundo saiu vivo de erro, cara. Tirando, assim, alguns erros... No design, sim, eu posso dizer. Né? Erros em aeronaves tripuladas, não. Mas, é diferente. No design, nós estamos todos aqui até hoje, né? Passamos pelos erros todos. Estamos aí. E daqui uns meses a gente vai errar de novo. Toma também um puxãozinho de orelha, né? Mas... Cara, ninguém vai sair na porrada com você dentro. É, exatamente. Eu acho que, assim, né? É isso, que errar vai acontecer, né? É inevitável que aconteça um erro, não tem como, ninguém é de ferro, ninguém tá livre, né, de não errar. E tem essa questão, então, de, né, você saber lidar com o erro quando ele acontecer, assumir, né, e bola pra frente, porque tem o velho clichê, né, Giba, que a gente aprende com os erros, né? Isso é verdade, a gente erra, e a partir do momento que a gente erra, a chance de a gente errar novamente a mesma coisa, né, o mesmo detalhe, diminui bastante, porque a gente vai ficar mais atento a isso. Então, é saber que, por mais que vai ter uma cobrança pra cima de você assumir essa cobrança, e quando você vê outra pessoa errando, né? É claro que não significa passar a mão na cabeça, mas também não chegar com todos os dedos apontados, né? É, cara, não existe Ctrl Z no mundo real, cara. Não existe. O dia que tiver, estaria muito feliz, cara. Estaria muito feliz. Sem dúvidas. E com essa pérola do DGCast, a gente vai ficando por aqui. Visite nosso site, o dgcast.com.br, lembrando que é DEGECAST. Tem a nossa página no Facebook, curte a gente lá, tem o nosso perfil no Twitter. Tem um e-mail, que é o dgcast@gmail.com. Se você procurar no iTunes, nos aplicativos de podcast no seu celular, você encontra o DGCast, assina o nosso canal, o nosso feed, recebe os episódios novos gratuitamente e automaticamente, né, no seu celular, no seu aplicativo, escuta quinzenalmente. Estamos soltando os novos episódios às quintas-feiras. E quero agradecer o pessoal que tem ouvido o DGCast, tem curtido, tem compartilhado nas redes sociais. Agradecemos muito e pedimos que, se você gostou, compartilha, passa para um amigo designer aí que ele pode curtir também, e a gente vai crescer na comunidade do DGCast aqui. Certo, seu Giba? Certo. E passa para os seus amigos, né? Pra ele ouvir no ônibus, na chuva ou numa casinha de sapê. Sem dúvida. Bom, Giba, agradeço muito a sua presença aqui no DGCast, a sua participação aqui. É nóis. Então é isso. O DGCast fica por aqui. Aquele abraço. Tchau, tchau. Tchau. DGCast é produzido por professores e alunos do curso de Design Gráfico do Centro Universitário Barão de Mauá, Ribeirão Preto, São Paulo. A supervisão e produção é de Alberto G.P. Oliveira. Essa pauta foi produzida pelo Giba. A gravação e o tratamento do áudio são feitos por André Luiz Souza no Laboratório de Rádio da Barão. Menos esse episódio foi gravado via internet. A trilha sonora é de Daniel Piquet. Você pode baixar essas e outras músicas no seu site danielpiquet.com. Mais detalhes e as notas desse e de outros episódios você encontra no nosso site dgcast.com.br. É DEGECAST. Lá você também pode deixar comentários e compartilhar suas impressões com a gente. De novo, é dgcast.com.br. Envie sugestões de pauta, críticas, sugestões e outros comentários pelo e-mail dgcast@gmail.com. Visite e curta a nossa página no Facebook. É facebook.com/dgcast. Conheça e siga também nosso perfil no Twitter. É twitter.com/dgcast ou @dgcast. Lá compartilhamos dicas e leituras especialmente selecionadas sobre design, comunicação e tecnologia. Assine o feed do podcast no iTunes ou no aplicativo de podcasts favorito no seu celular. É só fazer uma busca por DGCast e se inscrever em nosso canal para receber os novos episódios automaticamente no conforto da sua telinha. Novos episódios são publicados quinzenalmente às quintas-feiras. Obrigado pela companhia e até o próximo programa.